o dia 17 de fevereiro na história. 1922 terminou em São Paulo a Semana da Arte Moderna. 1933 foi publicada pela primeira vez a revista Newsweek. 1936 foi lançada a história em quadrinhos do personagem Fantasma, de Lee Fawkes. 1947 começaram as transmissões da Voz da América para a União Soviética. O programa fazia propaganda dos valores americanos. 1949, Chaim Weizmann elegeu-se o primeiro presidente de Israel depois da formação do Estado. 1962, o grupo americano de rock Beach Boys estoura com a música Surfing USA, abrindo a onda da surf music nos Estados Unidos. 1972, o Fusca chegou ao modelo de número 15.007.034 e superou o modelo T da Ford como carro mais produzido na história. 1986, um incêndio de 10 horas destruiu o edifício Andorinha, no Rio de Janeiro, deixando 21 mortos e mais de 50 feridos. Esses são os fatos que fizeram o dia 17 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.